Veículo em rota 763, 990 kHz. Rádio Itapiranga, Itapiranga, Santa Catarina. Emissora afiliada da rede Tucuri. Feita para você. Alegria da nossa vida. Agropecuária Suprema, Casa do Gaúcho, ali se encontra o melhor do seu fim. Marcelo, Basto, Pelego, Cincha, Manta de Rio. Uma baita promoção de ensino, Basto mais a Cincha, sobre o Cincha mais a Red, cabeçado, mais o Rosa, mais trigo, mais baixo de ativo, tudo por somente 850 reais. Agropecuária Suprema, Casa do Gaúcho, no Pelo do Céu, né? Aí, vamos cantar de novo. Um abraço também ao Lírio Velter. Bom dia para nós aqui, um abraço. Bom dia também, Gael da Beck, né? E o Lávio São Simarinho, lá. Dois calcinhos, dois farolinhos. Então vamos no Rio dos Freitas. Sem você, não sou feliz. Deu pra bolinha. Informação para São José. Vamos lá, para a Sandra de Agrinchou, no Cicobi, Coopera 1, Aroraí, em supermercado, farmácia São José, Regmática Farma, que nós estávamos em São Antônio, outra farmácia no Comitê de Equipamento, Rosaria, que é o Comitê de Rufiel, a Harmonia, que é o Estado de Conceição, e a Cotecante, que é uma casa de São Paulo. E Aroraí, com a Cotecante, que é o Comitê de Equipamento, que é o Comitê de Equipamento, que é o Comitê de Equipamento, que é o Comitê de Equipamento.